père, R ou mère. Eh bien, c'est facile de réaliser vos rêves avec Arlena Voyage. Vous avez raison. Avec Arlena, on est sûr d'être content du voyage. Pour des vacances, voyages d'affaires, on n'hésite pas. Arlena Voyage. Bien sûr, Arlena Voyage, 116 Faubourg Bonnier à Orléans. Téléphone 02 38 62 13 49. Oi, oi, oi, oi, eu gosto do meu cantinho. Oi, oi, oi, oi, porque sou o filho do Minho. L'Association Portugaise de Gien organise une soirée dançante, o Baile do Ano. C'est quand? Le 30 novembre 2019. C'est où? À la Salle Cuiri, à Gien. Et avec qui? Avec le groupe Cap Negre et Yucri Ribeiro, à Salle Cuiri à Gien, réservation au 02 38 38 16 64 ou au 06 33 01 83 00. Venez nombreux, venham todos ver, ouvir e dançar o Cris Ribeiro e Capa Negra no 30 de novembro em Gien, Salle Cuiri. Opa, vamos lá todos! On y va? Oui! Hei de voltar mais uma vez, aceitei o que se diz. Mercedes-Benz. Tu te souviens du prix de ton utilitaire? Oui, 199 euros par mois. Pour le même prix, j'ai un Vito Mercedes-Benz. Je t'ai toujours détesté. Je sais. En ce moment, offrez-vous un Vito Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 199 euros par mois. Entretien, extension de garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Vito fourgon 110 CDI en crédit bail facilité 36 mois, 90 000 km. Premier loyer 4 534 euros hors taxe à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019. C'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Bénéficiez d'esta oferta en Étoile Pro, ou seu distribuidor Mercedes-Benz en Orléans et Montargis. Ah, tiens, il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde sait que tu as eu ton Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire. Bah oui, alors? 299 euros par mois. Je leur dis quoi, mes gars? En ce moment, offrez-vous un Sprinter Mercedes-Benz au prix d'un utilitaire pour seulement 299 euros par mois. Entretien, extension garantie, remplacement des pièces d'usure, avantage service care inclus. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Sprinter fourgon 211-39S traction en crédit by facility 36 mois, 120 000 km, premier loyer 4 379 euros hors taxe, à professionnel, valable jusqu'au 31/12/2019, c'est acceptation par Mercedes-Benz Financement. Conditions sur mercedes-benz.fr. Beneficie desta oferta em Etoile Pro, o seu distribuidor Mercedes-Benz em Tours. Sou calceteiro, gosto de sentar pedrinha. Sou calceteiro, tapo buracos na estrada. Israël Pavegor est le spécialiste du pavage, la création d'allées, de clôtures, de terrasses dans la maçonnerie. Israël Pavegor sera vous conseiller sur le choix des pavés, granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. S.A.R.L. Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45 520 à Sercotte, au 02 52 16 09 93 ou au 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavé avec expérience. Pour le pectoral, on cancerait le corrige prix. Contacte déjà 06 06 67 31 33. S.A.R.L. Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45 520 à Cercle, 02 52 16 09 93 ou 06 06 67 31 34. Hey les gars, vous vous souvenez le film Monsa, ce qu'on a vu? Ouais, je sais, j'avais dit que c'était trop cool, mais la fille qui se fait violer dans le vestiaire, ça m'a choqué. Je revois les images, je m'énerve pour rien, même en cours. Depuis, j'ose plus parler à une fille. Mais bon, ça je vous le dirai jamais, vous irez trop vous foutre de moi. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Allez, debout mon cœur. Non, papa, je suis crevée. Hier soir, j'ai encore regardé cette série, celle que j'ai pas le droit de voir. Il y a un enfant qui se fait couper la tête, on voyait tout, c'était horrible. Mais j'ai quand même tout regardé, et ce soir, je continue. Mais tout ça... En vrai, je le dirai jamais, j'ai que 9 ans. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Está tudo bem, Portugal? Tudo preparado? Todos com alegria? Vamos à festa! Portugal, festa! De norte a sul.

sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, e é neste fado que eu quero que tu saibas. Sou o neto mais feliz. A vida nos deixa feridas gravadas no peito, amores destruídos, desgostos vividos que doem demais. Tem dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente, mas Deus me ilumina, é Ele quem me a voltar a sonhar. Às vezes ficamos de alma destroçada pelo que vivemos. Quando a noite cai, choramos demais, perdidos na dor. Às vezes eu tenho um nó na garganta, mas não perco as forças. Tenho meu filho, família e amigos que me dão muito amor. Estou nas mãos de Deus, não fico sozinha. E haja o que houver, eu irei vencer tudo em minha vida. Estou nas mãos de Deus. Deixa feridas gravadas no peito, amores destruídos, desgostos vividos que doem demais. Tem dias que eu sinto um medo infinito de seguir em frente, mas Deus me ilumina, é Ele quem me ensina a voltar. Nas mãos de Deus, não fico sozinha. E custa ter de viver sem teu abraço. Acordar e não te ter, ficar tanto por dizer. Foi assim, cada um foi para seu lado. Espero um dia ainda te ver para te poder dizer. Eu nunca te esqueci, mesmo sabendo que era o melhor para mim. Eu te Eu senti, já não sinto o que sentia. Um coração cheio de amor, a minha vida perdeu cor. Foi assim, cada um foi para seu lado. Espero um dia te encontrar para te poder contar. Eu nunca te esqueci, mesmo sabendo que era o melhor para mim. Eu tento evitar, mas eu só penso em ti. Só quero esqueci. Quando eu olho para ti, o meu mundo para. Estar longe para mim já não é opção, já não dá com nada. Sei que o tempo passou, mas ainda sou o mesmo. Em mim nada mudou, só mudou o tempo e não o sentimento. Adoro tudo em ti, saudades do teu sorriso. Em ti encontrava tudo, continuas a ser quem mais preciso. Cada dia que eu vivo sem ti é mais um dia que eu não vivi. Mas eu nunca, eu nunca te esqueci. Triste como eu, diga o que ficou, a história que a gente viveu. Eu caí e tudo agora lembra você me ver sem a gente. Não dá mais porque sei que sou seu. Diga por que se foi e quantas vezes se sentiu sozinho longe. Diga o que pensou pra vir buscar agora o que vivemos antes. Eu caí e vi nascer uma força que nem sei de onde, pra seguir.

Mais tout ça, en vrai, je le dirai jamais. J'ai que 9 ans. Ce qu'ils regardent, ça nous regarde tous. Nos conseils pour les protéger sur csa.fr. Norte a sul do país, Portugal é festa. Mil sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal em festa. Avec, que moi, avec, que toi. Bom dia! Olá, muito amigos de a Rádio Arconciel. Muito bom dia a todos. E lá estamos nós mais uma vez para a nova emissão Portugal em Festa, na minha companhia. Chegou o verão. Eu sou o Vitor, como vocês já sabem. E estamos juntos até ao meio-dia. Vamos dar o que é a melhor música portuguesa de hoje e de ontem. E teremos também no programa umas anedotas para nos dar um bocado de alegria nesta manhã fria, não é? Hoje de manhã está um frio enorme. Uma pessoa já não estava habituada nisto. Então, hoje somos quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019. E são exatamente 9h40 minutos. Uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. E já é tempo de passar as coisas sérias, já é tempo, já, já. Com quem? Com Carlos Pires Levesada, que cá está um novo trabalho de Carlos Pires, onde eu tive a ocasião de participar este videoclipe. Bom dia a ele, se está a nos ouvir. Então vamos lá, pouco paleio e muita música. Vamos lá com Carlos Pires Levesada, que cá estão. Vamos lá começar com o novo trabalho de quem? Da irmã José, a família de Lady Gaga. Eu não conheço esta família, quem conhecer, olha, melhor para ela. Vamos lá ouvir. Já não vi a Lady Gaga desde os meus tempos de infância. Nada nem ninguém apaga a sua grande importância. Um dia a mãe de um passeio, lembro-me que uma vez jogar ao 7:30, vamos perdermos os três. Apesar de muito nova, ajudava o pessoal a brilhar em toda a prova, tanto escrita como oral. Casou com um ar inglês, corajoso, bonito, pá. Só pipis, temos três. Disse-me ela a gaguejar. O meu marido é cor, é cor, é cor. Coronel de infantaria. A filha mais velha é puf, é puf, é puf. Poderosa empresária. O filho do meio é pá, é pá, é pá. Bacelar em São Dia. A filha mais nova é fu, é fu, é fu. Formada em Tornaia. Hoje mantém-se bonita e mesmo apesar dos tiques, claramente uma marvita. O lanche para os piqueniques é sempre vista montada num carro fenomenal, de alta cilindrada e um airbag descomunal. Habita uma quinta perto, numa paisagem de gritos, sempre de portão aberto para acudir aos mais aflitos. Apesar dos seus tormentos, pela gaguez descontrolada, apelou aos quatro ventos, sempre muito emocionada. O meu marido é cor, é cor, é cor. Coronel de infantaria. A filha mais velha é pum, é pum, é pum. Poderosa empresária. O filho do meu é pá, é pá, é pá. Bacelar em Santaria. A filha mais nova é pum, é pum, é pum. Formada em Tornaia. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pum, é pum, é pum. Poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá. Bacelar em infantaria. A filha mais nova é pum, é pum, é pum. Formada em Tornaia. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pum, é pum, é pum. Poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá. A estrela em Santaria. A filha mais nova é pum, é pum, é pum. Formada em Tornaia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá mais para a frente agora. Quem veja mata, João Brás. Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, da minha sem cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas em beija mata. Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha sem cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Tira o olho gordo da minha namorada, do meu CD, da minha casa, o meu carrão. Não sabes compor, podes cantar a minha mesma, mas original, não gravas não. Falas mal de mim, não sabes trabalhar. Fazes mais barulho que a turbina de avião. E eu caladinho, devagarinho, vou estourando. Estou pouco me importando para a tua opinião. Em beija mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Mas em beija mata, tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Cuida da sua vida, que da minha eu sei cuidar.

fica-me sempre na desgarradinha, mesma maneira. Com Maica da Gaita, Cristiana Sá, é picada. Vamos lá, então, que tu é picada. Cristiana, como estás? Fica até no que eu quero. vamos lá para a anedota alentejana. Oh, estás quais? Escuta! Era uma mulher, estava casada, mas o marido era caixeiro viajante. Parava pouco tempo em casa. E ela agasalhou-se com um vizinho e combinou: quando meu marido for embora, é pendura um corno lá fora, podes vir. Quando o marido tiver recolhido, o corno é encolhido. E aquilo estava a correr bem, mas o marido, uma vez, dá-lhe umas saudades dela e bate à porta. Amigos, daqui fala o Luís Manuel, estou aqui na minha terra, Ferreira do Alentejo, na Rádio Sing FM. Por isso, ouçam minhas músicas de Guia de Postal, todos os meus colegas. Um grande abraço para vocês todos e até sempre. Bem-haja. Manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás os montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. Da Extremadura que é tão bela, eu quero ver as tuas vinhas. Manda-me um bilhete postal. Eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal. Eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. se couber, ai, manda-me um pouco de sol. E do Algarve tu já sabes, é praia, férias e calor. Só faltam as flores da Madeira e os lindos prados dos Açores. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me as paisagens dos verdes campos sem igual. Detrás os montes, outra imagem, outra do Douro litoral. Das beiras quero ver as serras e as aldeias pequeninas. A Extremadura que é tão bela, eu quero ver as suas vinhas. Manda-me um bilhete postal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por favor. Comme mon père, comment pourrais-je faire? Et on suit maintenant avec les trois cafés gourmands. Oublie qu'on est frère, belle Corrèze Chanel. Oubliez ce matin. C'est pour tous nos amis français qui sont à l'écoute. Jean-Marie, Nicole, Nicolas et Jean. On oublie bien d'autres, excusez-moi, mais tout ça c'est pour vous. Et merci encore de nous écouter. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis à brol, un petit coup de gnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Au-delà d'une providence, on est les petits-enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants,

beijos são tão sensuais. És a minha tentação. Sei que no teu olhar há algo em ti. Tens essa magia. Sei que só teu olhar me põe assim a sonhar. Bailando, bailando, dizendo que te amo. Numa noite louca, numa noite louca. Bailando, bailando, teu corpo cœur. Eu conheço os teus desejos. Quero esta noite me perder. Em teus braços quero enlouquecer. E faz-me acreditar que és o meu condor. Vou voar contigo louca, louca, louca. Com o nosso amor, cintura com cintura, aperta-me ao teu jeito. Ficamos sempre no mesmo ritmo com Zezito e Marcuse. Diz-me porquê. Eu não sei porquê, mas vamos ver. Nem quero acreditar que o teu amor é igual ao meu. Peço desculpa por não te contar, pois tinha medo de te magoar. Mas não sou assim, meu grande amigo. Podes contar sempre comigo. Eu digo mesmo, comigo é igual. Não vai ser por causa dela que a gente vai ficar mal. Diz-me porquê, porquê, porquê. Eu quero saber porquê, porquê. Nos apaixonamos os dois pela mesma mulher. Mas nossa amizade irá sempre vencer. E diga porquê, porquê, porquê. Preciso saber porquê, porquê. Se ficar contigo, eu irei compreender. Mas nossa amizade nunca irá morrer. E diga porquê. Agora nem quero acreditar que o teu amor é igual ao meu. Peço desculpa por não te contar, pois tinha medo de te magoar. Mas não sou assim, meu grande amigo. Podes contar sempre comigo. Eu digo mesmo. Porquê, porquê, porquê. Eu quero saber porquê, porquê. Nos apaixonamos os dois pela na nossa amizade irá sempre vencer. Me diga porquê, porquê, porquê. Preciso saber porquê, porquê. Se ficar contigo, eu irei compreender. Para mim tu andas esquisito.

complicado é poder escolher, pois elas são todas de enlouquecer. Primeira dedicatória, e antes de acabar, e é da parte do meu amigo Lourenço, animador de terça-feira e da sexta-feira. Mamá, saudades de mãe. Me estás a ouvir? Graciano Saga. Lembra-te, hoje é teu aniversário. Eu vou recordar com saudade a tua imagem, o teu rosto tão bonito e divino. Oh, minha Santa Mãe, preciso de ti a cada instante, do teu amor, dos teus conselhos, do teu carinho. Sim, eu sei, tu estás na companhia do Senhor, e eu vivo chorando a tua ausência, perdido neste mundo, tão sozinho. Quantas vezes ouço tua voz chamar por mim, dizendo: cuidado, meu filho, faz atenção, não vais por aí. És tu somente quem protege o meu caminho. O tempo passa, mas a tua presença é cada vez mais forte em mim. Guardo a sensação de que nunca foi o fim. Tu nunca me deixaste ser de verdade. Hoje vou levar flores à tua campa, para ti, mãezinha santa. Feliz aniversário, mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, será que me estás a ouvir? Lembra-te, hoje é teu aniversário. E eu vou recordar com tristeza aquele tempo onde o amor em nossa casa nunca faltava. Sim, eu sei, nós éramos pobrezinhos, mas às vezes, do pouco que havia, ainda sobrava. Parece que estou a ver o teu rosto radiante de alegria, teus olhos que a todos abençoava, pois o teu maior presente era a nossa companhia. Os vizinhos que às vezes tu ajudavas viam todos nesta data parabéns-te desejar. Mas como nós eram pobres, nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não sabia o mal que te atormentava. Os teus olhos se fecharam, o teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua campa, para ti, mãezinha santa. Feliz aniversário, mamã, saudade. Era da parte do Sr. Lourenço, animador da terça-feira e da sexta-feira, que me tinha pedido esta música. Já não vi além de cá, já disse os meus tempos de infância, nada nem ninguém apaga a sua grande. E Portugal em Festa já se acaba por hoje. Queria-vos pedir uma grande desculpa pelos problemas que tivemos já das 11 horas ao meio-dia. Houve muitos cortes, muita coisa assim, mas isto é que estamos aqui a obrar, a fazer um estúdio moderno, vamos dizer. Já está a ficar um bocado antigo, estamos a meter isto em condições para ter uma rádio perfeita. É por isso que tivemos alguns cortes e se calhar hoje à tarde e amanhã de manhã. Peço desculpa, olha, é para ter paciência, para ter coisas melhores, não é? Então, olha, é assim. Para meter o telefone, um exemplo, a funcionar, que já não funciona muito, não é? Ah. E eu com isto vou-me despedir de vocês. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, como sempre, não é? Um imenso orgulho dar do meu tempo para vocês. E dou-vos encontros sábado a partir das 14 horas. Com a emissão Portugal Mix. Como sempre, a melhor música portuguesa, não é? Habita uma quinta perto, numa paisagem linda. Se não, Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira, pois é, a partir das 9 horas até o meio-dia, sem falta, também. Então eu desejo da minha parte tudo bom. Gozem a vida, que é importante. Gozar a vida é a coisa mais importante na vida. A filha mais velha foi. Coragem para os doentes, força. O filho do Epa, excelência de e para os outros, tudo bom. E até sábado então. Então tchau, tchau. O meu marido é cor, é cor, é cor. Coronel de infantaria. A filha mais velha é pum, é pum, é pum. Poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá. Pasteleira em Sambia. A filha mais nova é pum, é pum, é pum. Formada em enfermária. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pum, é pum, é pum. Poderosa empresária. O filho do mãe é pá, é pá, é pá. A estrela em Sandia. A filha mais nova é pum, é pum, é pum. Formada em enfermária. O Zé Mário era uma espécie de grande caldeirão de escolas, de estilos, que depois ele ia moldando à sua imagem. José Mário Branco, 1942-2019. Antena 1, Liga Portugal. passam 4 minutos das 11 horas da manhã. Vamos saber como está o trânsito a esta hora. Onde é que temos filas? Bom dia. Olá, bom dia. Augusto Fernandes. A esta hora, atenção à marginal, no sentido Cascais-Lisboa, é que devido ao abatimento do piso entre São Pedro do Estoril e a parede, a via direita mantém-se cortada por tempo indeterminado, portanto, máxima precaução. Na A5, de Cascais para Lisboa, conto com a intensidade no viaduto Engenheiro Duarte Pacheco em direção às Amoreiras e depois no Porto, à A28, Matosinhos-Porto, com demora à chegada à Avenida Sidónio Paes. Sandra Pereira está no serviço de trânsito da Antena 1. Acompanhar a sua viagem nesta quarta-feira, o nosso número gratuito para troca de informações, 800-21-0101. Então, bom dia e boa viagem. Máximas para hoje, 18 graus para Faro, 15 para Lisboa, 14 para Coimbra, 13 graus de máxima para o Porto. Lá para fora, em Londres, a máxima é de 8 graus. A seguir vamos recordar o tema que está em debate na Antena Aberta. Antena 1, Liga Portugal. São 3 secretarias de Estado que passam para fora de Lisboa. Irão ficar com sede em Bragança, Guarda e Castelo Branco, as secretarias de Estado dos Ministérios da Coesão Territorial, do Ambiente e do Trabalho. Irão ser também lideradas por pessoas naturais das regiões onde ficam os novos espaços. Esta manhã, na Antena Aberta, perguntamos-lhe o que é que significa esta medida para si. As secretarias de Estado com sede fora de Lisboa podem contribuir para resolver problemas de forma mais célere e eficiente. Para dar a sua opinião daqui a pouco em direto, pode primeiro inscrever-se através do 800-22-0101. Quem está fora do país pode ligar o 00351-22-33-99956. Antena aberta é com António Jorge, daqui a breves instantes. 11:06, bom dia. Junte o pequeno almoço às suas manhãs e desperte com toda a fibra. Tenha sempre fruta consigo e faça da água a sua companhia diária. E lembre-se, grão, feijão e vegetais, convide-os sempre para a sua mesa. Passo a passo, faça destas pequenas mudanças os ingredientes para uma alimentação mais saudável. Comer melhor, uma receita para a vida. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Olha que dois! O pulsar da percussão tradicional africana de Galadja Sané cruza-se de improviso com as linhas contemporâneas que Esther Gonçalves desenha com o corpo. Olha que dois! Dia 20 de novembro às 21h30 no Teatro Municipal Amélia Rei Colasso em Algés. Uma produção da Companhia de Atores com o apoio da Antena 1. Maria de Medeiros e The Legendary Tiger Man no Misty Fest 2019. Dia 23 de novembro no São Luís Teatro Municipal, Lisboa. Músicas que marcam a história do cinema no projeto conjunto 24 Milabachi. A celebração dos 10 anos do encontro entre os dois artistas, Maria de Medeiros e The Legendary Tiger Man, no Misty Fest 2019. Um concerto Antena 1. National Geographic Exodus Aveiro Fest 2019. Festival Internacional de Fotografia e Vídeo. 10 oradores, masterclasses, exposições, viajantes e exploradores. O mundo inteiro cabe no Centro de Congressos de Aveiro, dias 30 de novembro e 1 de dezembro. National Geographic Exodus Aveiro Fest 2019. Mais informações em exodusaveirofest.com. Apoio Antena 1. Antena 1, Albergaria à Velha, Águeda e Arouca, 106.7. Manhã de quarta-feira, vamos então dar início à Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia. Muito bom dia. O governo decidiu colocar as sedes de 3 secretarias de Estado fora da capital. Assim, Guarda, Bragança e Castelo Branco vão receber as secretarias de Estado da Ação Social, da Valorização do Interior e Secretaria de Estado da Conservação da Natureza. São secretarias que vão ser lideradas por 3 pessoas que são naturais das regiões onde ficam estes novos espaços que representam o governo. Segundo o Executivo, esta decisão decorre de uma política de maior proximidade e pretende dar assim mais importância à coesão territorial. No entanto, todas as estruturas mantêm os postos de trabalho nos respectivos ministérios em Lisboa. Hoje no programa teremos de saber a sua opinião sobre esta iniciativa, se ela é um sinal de descentralização e o que significa para si e para o interior do país. As secretarias de Estado com sede fora da capital podem contribuir para resolver problemas de uma forma mais célere e eficiente, ou trata-se apenas de um ato simbólico sem qualquer consequência prática? Queremos saber se a desconcentração do governo contribui para valorizar o Estado. Para participar no programa, pode ligar para o número de telefone habitual 822-0101 ou ainda o 22-33-99956. O jornalista da Antena 1, João Turgal, entrevistou o secretário de Estado, João Paulo Catarino, que tem a pasta da conservação da natureza, das florestas e do ordenamento do território. E na conversa que vamos escutar já a seguir, vamos ouvir as explicações do secretário de Estado a propósito da iniciativa que o governo anunciou ontem e também pelo facto gabinete que mantém alguns dos recursos do anterior espaço dedicado à valorização do interior, de resto, uma pasta que era liderada por João Paulo Catarino. No seguimento daquilo que tínhamos já antes, com a Secretaria de Estado da Valorização do Interior, teremos lá um conjunto de pessoas e também, obviamente, também na Rua do Século em Lisboa, também alguns técnicos especialistas, e faremos lá muito trabalho, nomeadamente as audiências, as reuniões com os utentes, muito aquele trabalho vai ser feito a partir de lá, como já era antes, e no fundo a ideia é mantermos também um conjunto de técnicos especialistas que são da região, entendendo que esta Secretaria de Estado tem muito a ver com o território, não é? Estão mais próximos das questões, dos problemas, e é uma forma também de podermos recrutar pessoas que tenham uma visão mais próxima destas questões, não é? Do território, nomeadamente a conservação da natureza, das florestas, do ordenamento do território. Eu julgo que tem vantagens também a este nível, para além, obviamente, do sinal político que damos, provando que é possível governar ou ter um membro do governo a partir de Castelo Branco, ou de Bragança, ou da Guarda. E já está o seu gabinete já está em funcionamento? Sim, já temos lá 5 pessoas que estão nas antigas instalações do Governo Civil de Castelo Branco. Sim. Desde quando? Desde o início da legislatura, logo 2 dias depois. Quer dizer, algumas dessas pessoas transitaram da Secretaria de Estado da Valorização do Interior, né, continuaram a trabalhar comigo. Perante esta, o facto de não estar no mesmo edifício que o Ministro do Ambiente, existe alguma articulação especial à distância? Pelo facto de estarem algumas centenas de quilómetros distantes? Sim, sem dúvida, mas obviamente que nós fazemos reuniões de coordenação todas as terças-feiras, falamos todos os dias e é perfeitamente, hoje com as novas tecnologias, 80% da nossa comunicação, como é normalmente nestas circunstâncias, até por e-mail, e obviamente isso está na mão, está no telemóvel, não é? Digamos que a articulação não é difícil, a ideia também é que o Sr. Ministro e os outros membros dos outros secretários de Estado façam periodicamente reuniões de coordenação em Castelo Branco e reuniões, obviamente, com as pessoas da região e do país também a partir de lá. A ideia é que o Ministério do Ambiente tenha ali também, digamos que, uma representação, não só a Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e das Florestas. Uhum. Disse há pouco, falou numa espécie de um sinal do governo de descentralização. É mais importante o sinal dado ou há realmente vantagens precisas de não estar em Lisboa, neste caso, e estar em Castelo Branco? Vamos lá ver. O sinal político também é importante nestas coisas. Eu julgo que as pessoas do que vivem naqueles territórios sentem reconhecidos pelo facto de termos, a partir de lá, pessoas que fazem parte do governo. Pois o facto de nós podermos com facilidade também aproveitar os técnicos especialistas que vivem naqueles territórios que têm uma visão muito ajustada às necessidades concretas destas regiões, também é mais fácil, digamos assim, trabalhar com essas pessoas e não só com aquelas pessoas que muitas vezes vivem nas áreas metropolitanas e que conhecem porque estudam, efetivamente, e há pessoas, obviamente, muito habilitadas nas áreas metropolitanas também nestas áreas da conservação da natureza, das florestas, mas eu julgo que posso ter aqui um mix de pessoas com estas duas visões e com estes dois mundos, digamos assim. Isso também é uma vantagem clara. E depois temos a vantagem de estar mais perto do território, no fundo, daquela, sendo uma Secretaria de Estado com estas características, eu acho que é uma vantagem para o governo em si, para além do sinal político de ambos. Porque a escolha de Castelo Branco tem a ver, de facto, como referiu, pela sua experiência anterior, como secretário de Estado da Valorização anterior, em que o gabinete já estava em Castelo Branco? Sim, claro, obviamente há aqui uma, também a ideia foi desde o princípio manter uma secretaria de Estado em Castelo Branco, porque não faria sentido termos criado o governo anterior e agora, 2 anos depois, terminar o seu primeiro-ministro e o ministro do Ambiente lançaram o desafio, se eu entendia que fazia sentido esta secretaria de Estado com estas características ficar em Castelo Branco, e obviamente que eu entendi que sim, e obviamente também há aqui uma vantagem, tendo já algumas pessoas recrutadas a trabalhar lá e com quem pretendia continuar a trabalhar, houve aqui também, obviamente, uma vantagem também para todas as pessoas do gabinete. Senhor Secretário-Estado João Paulo Catarino, pela experiência que teve nestes 2 anos de gabinete da Secretaria de Estado fora de Lisboa, no caso em Castelo Branco, há algum obstáculo relevante que tenha encontrado e que possa ser melhorado nesta nova legislatura? Não, quer dizer, os obstáculos a esse nível são mais até... Tem a ver com as pessoas em si. Eu julgo que hoje, com as novas tecnologias, não há distâncias, né? Tudo o que resolve. Obviamente que há pessoas que têm mais sensibilidade para as questões do interior e para essas questões do mundo rural e para essa necessidade de ocuparmos o território de uma forma uniforme e coesa, não é? Do que outros, mas isso é inerente da própria condição humana e será sempre assim. Mas eu julgo que essas questões ultrapassam-se todas com reuniões periódicas que podem ser em Lisboa, que podem ser em Castelo Branco. Isso ultrapassa-se, obviamente, com muita facilidade. E eu julgo que as vantagens são claramente mais do que alguma eventual desvantagem que existe. Aqui as declarações de João Paulo Catarino ao jornalista da Antena 1, João Turgal, a propósito desta ideia hoje que nos une aqui no programa, o facto de 3 secretarias de Estado ficarem fora de Lisboa. Ouvimos as explicações do Governo através do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, que, como ouvimos, vai assim continuar a trabalhar onde esteve nos últimos 4 anos, ou seja, em Castelo Branco, no antigo governo civil que teve ali na última legislatura a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Já ouvimos esta manhã na rádio algumas reações por parte dos 3 autarcas das cidades que vão acolher estas secretarias de Estado. Mais adiante vamos retomar a conversa com alguns deles. Neste momento é prioridade nossa dar voz a Albano Pires, que está connosco em Mafra. Bom dia, Albano. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Não tem que agradecer, do seu ponto de vista, esta iniciativa do Governo, o que é que representa? Portanto, em primeiro lugar, parece-me que tratasse apenas de uma deslocalização da Secretaria de Estado, ou seja, um ato de concentração. O ato de concentração, literalmente, quer dizer perder a concentração, distrair a atenção, que é diferente da descentralização, que é atribuir poder às regiões. Atribuir poder às regiões é necessário criar, para o efeito, as instituições que não estão criadas. Por isso, o Governo é preciso que explique, o Supremo-Ministro que explique, como é que vai fazer essa interligação entre os membros do Governo. Sabemos que os meios eletrónicos, de facto, ajudam bastante, mas eu estou assim um bocado cético, uma vez que por exemplo, o caso do desenvolvimento do interior. O interior, a partir de Bragança, será melhor gerido, o interior do Algarvio, o Alentejano, a partir de Bragança, agora, do Castelo Branco. Isto parece-me até uma boa ideia, mas na prática parece-me que se irá traduzir numa ineficácia, ineficiência e um aumento brutal de custos. Isto porque até já temos uma experiência que gostávamos que tivéssemos aprendido com ela, que aquela experiência que houve com o governo de Santana Lopes, que foi um dos governos maiores de Portugal, tal como este, não é? E esse governo criou secretarias de Estado, e essas secretarias de Estado apenas eram um duplicado da Secretaria de Estado que estava em Lisboa. Portanto, aí a ineficiência e ineficácia e a questão do aumento de custos. Muitas dúvidas, portanto, é o que esta iniciativa lhe levanta, não é, Alberto? Era deslocação enorme, era a grande deslocação que se faziam todas as semanas para fazer reuniões e levar equipamentos, materiais, pessoas. Todas as semanas faziam isso. Era uma coisa completamente incompreensível. Portanto, eu acho que... Acha mal, não é, Albano? Acho mal. Eu acho bem que a centralização se faça, mas não desta forma. Tem que se fazer através de criação das próprias regiões, ou seja, a distribuição de poderes. Ou seja, mais importante que este tipo de iniciativa... Desculpa, Albano, dá-me licença. É mais importante que esta iniciativa, do seu ponto de vista, segundo estou a entender bem o seu pensamento, era avançarmos para o debate a sério da regionalização. Exatamente, porque, fora disso, o poder continua a estar centralizado em Lisboa. Apenas isto é um bocado pantuxada, peço desculpa do termo, não é? Mas ir para lá é para tentar mostrar que estamos preocupados com a região. Como é que vamos, através de Bragança, preocupar-nos com será melhor, através de Bragança e depois com uma parte em Lisboa para conseguir gerir o que se passa no interior do Alentejo, do Algarve? Isto tem algum sentido. Obrigado, Albano, pela sua... Acho que isto é muito fantasia, pronto, para não dizer pior. Pronto, desculpa. Obrigado, Albano, pela sua colaboração. Obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã a dar-nos a opinião. Daqui a instantes vamos continuar a trazer aqui outros ouvintes. Por agora, converso com Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara Municipal da Guarda. Bom dia. Bom dia. Recebe com bons olhos esta notícia de que a sua cidade vai ser a cidade que vai acolher uma Secretaria de Estado? Sim, em primeiro lugar, cumprimentava todos os ouvintes da Antena 1 e dizer que é com muita satisfação que também me associo neste programa de esclarecimento sobre, no fundo, a localização das Secretarias de Estado, designadamente na Guarda da Secretaria de Estado da Ação Social. Com Rita, claro, Cunha Mendes. Sim, cuja secretária é a doutora Rita Cunha Mendes. Nós vemos com satisfação este processo de desconcentração, porque não falamos aqui ainda de um processo de centralização, é um processo de desconcentração de competências, a partir da qual a Secretaria de Estado também emana aqui um poder decisório de competências que nós acreditamos e queremos que estejam sediadas naquilo que vai ser a sede e o espaço físico onde estará dotado de recursos humanos também necessários, para, a partir daqui, em primeira análise, poderem ser desenvolvidas do ponto de vista substancial e de conteúdo, não só de forma, porque é isso que nós não queremos que acontecesse, uma mera decisão formal que não tem qualquer implicação no território. Ora, nós não acreditamos que isto aconteça. Seja apenas um ato de ilusão. Já sabe ilusão. Qual é o edifício que vai servir a Secretaria de Estado da Ação Social? Oficialmente não tenho essa informação, mas o que consta, há aqui um edifício, até de própria Segurança Social, que poderá ser adaptado para a localização dessa Secretaria de Estado da Ação Social. Rita Cunha Mendes, que transita, digamos assim, ou já, não transita porque já está no governo, já foi nomeada Secretária de Estado, mas foi colega sua, foi também autarca em Aguiar da Beira, se não me falha a memória, é e portanto tem uma proximidade afetiva e geográfica muito grande com a cidade da Guarda. Isso, do vosso ponto de vista, da autarquia, será também relevante para valorizar o poder decisório desta Secretaria de Estado e contrariar assim o receio que o senhor aqui revelou, Carlos Chaves Monteiro, de que isto possa eventualmente ser um ato ilusório? Ora, eu penso que a opção é uma opção responsável e além do mais, de facto, uma pessoa que é cidadã deste território, que assumiu responsabilidades também do ponto de vista da satisfação de necessidades coletivas num concelho do distrito, é relevante no processo de desconcentração na medida em que há uma maior proximidade, de facto, de quem decide com os eleitores ou a população que representa. E nesse sentido há não só o conhecimento e a experiência que adquiriu no exercício das funções na própria Centro de Segurança Social da Guarda, o que dá, de facto, aqui uma experiência e um conhecimento mais efetivo. E com certeza que nós acreditamos que esse conhecimento também se repercutirá naquilo que vão ser respostas necessárias e adequadas aos problemas locais. Falamos da falta da diminuição da população, do envelhecimento da população em territórios como são os do interior de Portugal, aliás, numa tendência que é europeia, nacional, mas com reflexo também bastante evidente nestes territórios do interior, e esta Secretaria de Estado, que tem como foco, como tema principal a ação social, é para nós também adequado que venha colmatar em cooperação, e isto é importante que se diga, com o trabalho que já é desenvolvido neste território. São cerca de 500 IPSS em todo o distrito. E aliás, no plano de descentralização de competências do governo, no caso concreto da ação social, é uma área que vai provavelmente ter mais significância, mais significado, quero dizer, no âmbito das competências das próprias autarquias. Exatamente, nós já temos também uma ação bastante evidente no âmbito da natureza social e das questões sociais que envolvem o nosso território, a questão da habitação, do apoio às famílias carenciadas, às famílias que estão estruturadas, são áreas já de intervenção que vão ser reforçadas no máximo a partir de 2021, que é a data limite que os municípios têm para assumir de pleno direito essas competências. E esta ligação entre o poder autárquico, as autarquias locais e também a Secretaria de Estado de Ação Social, como nas outras cidades, que Bragança e Castelo Branco, nas respectivas secretarias e com os respectivos matérias que tutelam, com certeza que há uma maior capacidade de resposta aos problemas concretos, porque aqui, como eu já referi ainda hoje, já não há possibilidade de colocar a cabeça debaixo da areia, porque verdadeiramente as pessoas conhecem o território, têm a responsabilidade de decisão, e se os problemas existem, só portanto, têm do seu ponto de vista, estas, que é dar resposta. Claro, estas secretarias de Estado ficam mais responsabilizadas, até porque os próprios responsáveis pelas pastas, neste caso da Secretaria de Estado de cada uma das cidades, das três cidades que vão acolher novas secretarias, novas no sentido de deslocalizadas de fora de Lisboa, ficam também mais responsabilizadas no sentido de conhecem bem o território onde vão passar a estar a funcionar. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Carlos Chaves Monteiro, Presidente da Câmara da Guarda. Cumprimento Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. Até que ponto esta iniciativa do Governo efetivamente concretiza aquilo que o Governo diz ser um ato de política de maior proximidade, de mais importância à ideia de coesão territorial, ou pelo facto destes secretários de Estado em concreto serem naturais das regiões onde ficam estes novos espaços, digamos assim, está a transmitir antes a ideia de que quem sai mais beneficiado é o próprio secretário de Estado em causa, um dos três, ou os três? Pois, vamos ver, é preciso dar aqui o benefício da dúvida, deixar passar o tempo e depois fazer um balanço no momento em que tiver passado tempo suficiente para ver quais são os resultados da eficácia dessa medida. Porque há aqui dois sinais que me parecem ser passíveis de análise próxima. Um é ver se realmente há aqui uma resposta àquilo que é a própria função destas secretarias de Estado. E parece-me, pelo menos pela lógica, natural que uma Secretaria de Estado da valorização do interior esteja no interior e não no litoral. Seria um pouco até difícil um de entender. Absoluto. Era um contrassenso, exatamente. Agora, esse sinal, que é um sinal até de coerência em termos de lógica governativa, é preciso que seja mais do que apenas simbólica, porque o valor simbólico desta decisão dissipa-se algumas horas depois do anúncio dessa descentralização ou da colocação das secretarias de Estado com sedes noutros distritos. É preciso que isso agora passe para a prática e tenha uma real eficácia naquilo que é a resposta dada às solicitações de populações que, não estando exatamente nos centros de decisão política, poderão ter maior proximidade e acesso a esses mesmos centros de decisão. E por isso é que, o tal outro segundo sinal, é preciso que os gabinetes que estas secretarias de Estado vão manter nos edifícios dos ministérios em Lisboa não acabem por ser os verdadeiros centros de poder dessas secretarias de Estado. É preciso que aqueles funcionários que vão ficar em Bragança, em Guarda, em Castelo Branco, sejam funcionários que tenham um real poder de decisão e de eficácia, juntamente com as secretarias de Estado, nas áreas em que vão corresponder. Depois, é preciso ver também se há aqui uma correspondência entre esta decisão política e aquilo que é a coerência com a prática do dia-a-dia. Eu recordo-me que há algum tempo, recém-criada a autoridade para o combate à violência no desporto, foi colocada em Viseu, numa decisão que me pareceu acertada, tendo em conta que essa zona do centro-norte tem uma grande concentração de clubes de futebol, por exemplo, e, portanto, faz todo o sentido que não houvesse aqui uma centralização. Ora, é preciso que esta descentralização das secretarias de Estado correspondam também à descentralização de tarefas de organismos que estejam afetos a ela. E isso é que me parece que pode ser politicamente relevante. Ou seja, desconcentrar mais o Estado do que propriamente o Governo. Exatamente, descentralizar aquilo que são os serviços. E depois, até para responder à questão que tu colocavas e de forma pertinente sobre se isto não seria mais uma conveniência para os governantes do que para os governados, é preciso que estes governantes que estão em Guarda, em Bragança, em Castelo Branco, não fiquem presos a esses mesmos locais. Porque a verdade é que os problemas a que eles vão dar resposta nos sítios onde estão instalados são problemas que existem em muitos outros pontos do país onde eles se devem deslocar com frequência. E, portanto, desse ponto de vista, eu diria que não é tão relevante que estejam na Guarda, ou Castelo Branco, ou Porto, ou Lisboa. É a proximidade deve ser feita numa prática diária e de acessibilidade para os vários pontos do país. E por isso é que eu há pouco dava o exemplo destas organizações, como autoridades ou institutos, que devem também ser eles próprios descentralizados, de maneira a que não fique a ideia de que qualquer pessoa, para resolver um problema, se tenha que deslocar a Lisboa. O jornalista e comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto, a quem agradeço ter estado connosco esta manhã, a deixar-nos aqui também a sua visão, a levantar algumas pistas para a reflexão que hoje tentamos promover com a ajuda do auditório da Antena 1, a propósito desta iniciativa do Governo de colocar 3 secretarias de Estado com sede fora de Lisboa. Connosco agora, a partir de Idanha Nova, julgo eu, João Dinísio, bom dia. Muito bom dia. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Obrigado pela esta oportunidade e também quero dar os parabéns à Antena 1 por lançar este tema, que poderá não ser transcendente, mas que é importante para todos nós que vivemos no interior e que vemos estas iniciativas do Governo, que apoiamos estas iniciativas do Governo atualmente.